artigo 5.4 do Código da Relação? Afirmo. Após o uso do mesmo autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Após o mesmo alinhar e manter, artigo 5.4. Papa Romeu, Papa Vitorindia, desvio à direita para livrar formações. Desvio de cerca de 15 graus a 20 graus. Está livre esse desvio do Índia, depois reporte na Pro de Pelo. Ciente após desvio na Pro de Pelo, Papa Vitorindia. No solo 07, VIP pela direita, chame solo 1219. Ah, 219, azul 4208. Artigo 5.4, autorizado, decolagem pistão no zero, vento no 70 graus, 06 nós. Decolagem autorizada, trip 5.4, pistão no zero. Chico, tá aqui na frequência também para a coordenação local, até o retorno. E? Táxi via Alfa e reporta para o ingresso, táxi via Juliette. Alfa e Juliette, o 4208, grato. Salvador, Gol 1715 para o TAC, com 1185 a bordo. Autonomia 3 horas e 56, alterna com fim. 1715, direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 26, o ajuste no 097, com o Gol. Gente, direita, Índia, ponto de espera 86, ajustado no 017, com 0715. No 897, bom dia, Confins, 360, pronto, copy. 209, chame controle, 1208. 208, bom dia. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda após Leda Bridge. Controle 1208, aciona 5517. 5.5.4 Bridge após o Luna, meia rota, decola Natael, Leda, Leda voa Bridge 1208 ao controle, 5.5.7, transponda Gol 1897. Correto, chama pronto, portão 05, Gol 1897. Chamada, obrigado. Pushback, acionamento no 06, TAM 3153. Autorizado, TAM 3153, chama táxi. TAM 3153. Salvador, bom dia, Gol 1715, ponto 0, dá 1-0, salve. Gol 1715, ali, mantém pistão no 0. Mantém 1-0, 1715. Recuando pelo Papá Romeu, Papá Super Índia. Positivo, Índia. Juliette, o azul 4208. Direto Juliette até o 03, azul 4208. 03, azul 4208. Obrigado. No 5, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 5, 0 grau, 069. Ciente, decolagem autorizada, com 715. No 5, decolar 213, chame o controle no 208. 208, obrigado. Passando pelo, na Prodidona, Papa Romeu, Papa Diferente. 97, portão 5, Bispo Edson Salanta. Salvador, copiou Papa Romeu, Papa Florêncio. Pois não. Passamos pelo, no momento, na Prodidona, Papa Romeu, Papa Florêncio. 05, chama ataque. DS, reportaremos estado, Papa Romeu, Papa Florêncio. Processo 15, passa 2000. Contato vigilância, 715. Dia de 4 horas e alterna Campinas. Do táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10, torre 186. O ajuste no 097 tem um bom voo, dando 3153. Bom dia, altímetro 10097, dando 3153. Papa Vitor Índia, forma de helicóptero a baixa altitude, próximo a Simbra, não irá interferir na sua aproximação em forma estabilizada. Ciente, temos o tráfego no nosso CQS, reportaremos estável, Papa Frente. O Juliette Romeu mantém 500 pés no setor, com tráfego agora ingressando na final da 10. Ok, Ciente. Obrigado. 11. estável no localizador, Papa Romeo, Papa Vitor Índio. Chama a torre de comando, 1862 e tem um bom pouso. Muito obrigado, amigo. 1862, Papa Vitor Índio. Disponha. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo, Papa Vitor Índio, na aproximação final, baixa travada. Papa Romeo, Papa Vitor Índio, continua essa aproximação, confirme, baixa travada. Confirmada, baixa travada, Papa Vitor Índio. Por meu papá, Vitorinho, cheque de pouso, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento no 60 graus, 05 nós, que negar no 017. Autorizado pouso não no 0, ou no 017, confirmado embaixo travado, papá Vitorinho. Torre, está 3153, pronto para decolagem. Está 3153, mantém o ponto espera da 0. Manter ponto espera da 0. Está 3153, confirme se visual com tráfego nacional. Afirmativo, está 3153. Após o pouso da mesma, autorizada a linha e manter pistão no zero. Posso passar de tráfego, se não está autorizada a linha e mantendo no zero, 7, o meu tá livrando aqui o barradão e autorizado vai com ponta paralela. Tá livre, Romeu. Tem o tráfego de aproximação para Salvador nesse momento, não? Opa, grato. 1-715, agora com Recife, 1-288, tem um bom voo. 1-288, Recife, obrigado, bom trabalho. Boa. 1-219, Papá Romeu, Papá de Sérgio. Mais 86 no ponto 0, gol 1897. Salve Salvador, bom dia. Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, bom dia. Táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi via Juliette. Táxi via Alfa, reportaremos ingresso via Juliette, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. 514, sendo Recife, 2685, tem um bom voo. 2615, obrigado. Lima, teste no 0187. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, para ingresso na Juliette. Papá Vitor Índia, autorizado ingresso na Juliette, vai contornar o pátio principal e reportar na Taxi Sui Lima, Papá Vitor Índia. Papá Vitor Índia, ciente, autorizado ingresso na Juliette, contornar o pátio principal, reportarei Lima, Índia. Reportando a Lima. Confirmado, reportarei Lima, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Salvador, pode confirmar para o trip 5594 a frequência de Recife? 2685. Obrigado, boa. Autorizado decolagem, pistão 0, vento no 5 0 graus, 069. Decolagem, Gol 897. Bom dia, Romeu Vitor, por gentileza identifique. Prossegue a descida para 2.000 pés com 17 no ajuste. Estamos para 2.000, identificou, Vitor. Na Mike vai reportar a primeira à esquerda na Taxi Quebec para o cruzamento da 17, o Papá Vitorino. Tio Lima, ingresso na Lima, após será na Mike e reportaremos novamente para ingresso na Quebec, Papá Romeu, Papá Vitorino. Decolar 225, chama o controle no 08. 08, bom dia. Controle, bom dia, Gol 897. Bom dia, contato, vigilância. 77. Papá Mike Redstone, tô mantendo o voo parado, próximo ao Salesiano, aqui na próxima vista paralela, fica condicionado ao tráfego. Positivo, Romeu. Estamos 735, até o hangar da Aerostar, Papá Vitorino. Utilizado o cruzamento da 1735, até o hangar da Aerostar, Papá Vitorino. Romeu, chamando Mike Romeu Vitor, na Prodiduna, desça para 2.000, forma estabilizada. Na Prodiduna, descendo para 2.000, apostarei estabilizado, Vitor, grava. 353 no meio, por gentileza, identifique, descida para 4.000 com 250. 4.250 nós, 353 no meio. Sete Romeu, mantendo a vertical da linha paralela, vai se deslocar até Iguatemi. Positivo, Romeu. Tantarizando 53, chame Recife agora, 251, no teu bom voo. Bom dia, Tantarizando 53. No 897 agora com Recife, 251. 251, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4208, gente da Juliette, autorização Recife 350. Mike Eco Delta, bom dia, é Manati 1 no meu pé. Só um minuto pra cola. O Azul 4208, Recife, nível 370, número 2, aguardando código. Aguardando. Mike Eco Delta, autorizado Salvador Manati, 1 no meu pé, decolagem 97, curva direita, corredor axé, controle 1 no 20, 8, aciona 01 no 25, Mike Eco Delta. Qual é o PLB? 1-2 a bordo, acionamento táxi decolagem com a torre agora em Udo 18 decimal meia, o ajuste 10-8, Mike Eco Delta com voo. Azul 4208, cópia. Pronta. Autorizado em Recife, nível 370, via Perlinsk 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o desfile na subida Puca, transição Cajus, controle 1-20, 8, aciona 5-5, 5-5. Autorizando Recife, nível 370, decolou no zero, curva à esquerda, Puca, Caju, 1-20, 8, 5-5, 5-5, e a primeira aerovia, Upper-Lisca, Azul 4208. Alinhamento correto, portão 03, chama pronto, Azul 4208. Ativado.